Como se não bastasse, a guerra também de te ver todo dia, meu bem. Tenho de sabor dessa ferida, tem que germina na pele, insiste em ficar. Tenho de sabor dessa ferida, tem que germina na pele, insiste em ficar. Já não quero mais saber de trela dessa novela. Preciso mesmo é remontar. Remontar o amor. Remontar, remontar. Ai, ai, ai, ai, ai. Remontar a dor. Remontar, remontar. Ai, ai, ai. Saber de desamor. Como se não bastasse a guerra também de te ver todo dia, meu bem. Ei, tenho de sabor dessa ferida, tem que germina na pele, insiste em ficar. Tenho de sabor dessa ferida, insiste em ficar. Já não quero mais saber de trela dessa novela. Preciso mesmo é remontar. Remonta o amor. Remonta, remonta. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Remonta, remonta, remonta, remonta. Ah, remonta, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que eu não quero mais saber de ti.